Dos 9 anos já tava com roubando a milhão. Ninguém dá nada pra nós, tem que correr atrás do nosso direito. O crime não vai parar, vai morrer bandido, vai morrer polícia, tá ligado? Cada vez mais um zica, mano. Dá medo dá, né? Mas agora, tem que arriscar, né? Pra ganhar dinheiro, né? Nós só tem medo de Deus, malandro. Não tem medo mais de ninguém, só de Deus só. Começo a falar, sem medo de errar, apologia do gueto, chegando pra somar. Seguimos em frente com palavras contundentes, são várias balas no pente, vamos invadir sua mente. Mano, mina, se liga na responsa, que o rap liberta e quer te tirar da lama. Pare pra escutar, Vicente, vem aprender, que o pior cego é aquele que não quer ver. Então veja e pare pra pensar, sabedoria vem pra quem aprende, não pra quem quer ensinar. Quando Smith tá na rima, o microfone tá na mão. Levanta a poeira do chão, não tem espaço pra vacilão. Vi vários parceiros morrer ou perder sua liberdade, em conflito com a polícia e a criminalidade. Acende o cachimbo do crack, sobe as chamas do inferno. Juventude se perdendo num mundo paralelo. Muitas pessoas no local de crime e pelo menos uma pessoa teria sido executada com vários disparos. Conjunto Marechal Rondon, que faz parte do bairro Jurema, no município de Caucaia, mais precisamente aqui na rua Jardim Olinda. José Sérgio Bezerra Ferreira, 29 anos de idade, estava na calçada da casa dele com a mãe, com a própria mãe, quando os homens chegaram e efetuaram vários disparos de pistola. Por pouco, a mãe da vítima também acabou não sendo atingida. Sem emprego, frustrado entre esgotos e barracos, por muito discriminado, rotulado, favelado. Cansado dessa vida, vou adiantar meu lado. Não quero sua esmola, aí cuzão, cê tá errado. Sem gênio da lâmpada, três vezes já é o caralho. Eu faço a minha sorte, o caminho é o mais fácil. O que sobrou pra mim foi homicídios e assalto. Por ser traficante, pra polícia é sempre o alvo. Mas eu tô ligado, fraco aqui não tem espaço. Ninguém quer ser lembrança, na estante o retrato. Puta, final trágico, mais um caso é abafado. Pra sociedade, só monstro do noticiário. Rejeitado desde o parto pelo pai abandonado. Só acredita no que vê, por nunca ter sonhado. Movido pela necessidade, é comum esse relato. Apologia do gueto, tomando a cena de assalto. Duas pessoas, aparentemente inocentes, foram vítimas de um homem que estava atirando em plena via pública no Planalto Messi, aqui em Fortaleza. Segundo informações colhidas pela polícia, um homem armado chegou ao local e atirou contra o adolescente Jackson de Oliveira Soares, de 15 anos. Ele ainda correu para fugir da ação do assassino, mas terminou morrendo. Ricardo Vitor de Souza Fernandes, de 22 anos, estava sentado na calçada conversando com amigos e também foi atingido. O rapaz morreu na hora. Na necessidade, qualquer um espalha o terror. Se faltar comida no prato, é role pointer no doutor. Se invadir a casa lotérica, o boy esboça a reação. Mete uma bala no peito, vai pra gaveta do rabecão. Fascinuras da morte, caminhão na luz da lua. Embaça a quebrada e põe terror na madrugada. Pare de dar mancada e vem comigo somar. Ouve esse som e pare pra raciocinar. Seu corpo alvejado, estirado na calçada. Seus inimigos dando risada, sobe audiência no barra pesada. Mano, mina, se liga na responsa. Sua vida tem mais valor aqui, longe da tranca, longe do crime. Seu talento de vencer, parceiro, jamais subestime. O inimigo é foda, vai tentar te manipular. Pra beira do precipício, ele quer te levar. Pra quem desacreditar, eu só vou lamentar. Apologia do gueto, diretamente do Ceará. Em meio ao fogo cruzado, seguimos em frente, com palavras fortes, sinceras e conscientes. Sem medo de morrer, sem medo de matar. Que se for os filhos da puta que querem nos derrubar. Os parceiros que colar já sabe, tá inteirado. Que o amigo de verdade é o que sempre tá do seu lado, compartilhando sofrimento e dividindo pão. Caso contrário, parceiro é coroa de rosas e caixão. Mais uma execução na capital cearense. O fato aconteceu no bairro Quintino Cunha e a vítima foi um mecânico. Ele trafegava em um automóvel. Foi fuzilado por um desconhecido que viajava na garupa de uma moto. Um ex-presidiário foi assassinado na frente da filha depois de ter a bicicleta roubada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Segundo informações da divisão de homicídios, Jorge Julião Lopes de Souza, de 45 anos, voltava do hospital com a filha quando foi abordado por um grupo de adolescentes armados que queriam roubar a bicicleta. Ele reagiu à ação dos bandidos e foi baleado com vários tiros. De gancho, cê terror, manipulando sentimento de dor. clima é desconstante, aqui sem caô. Vagabundo nato contando sempre a verdade, sem medo de opressão, abordando a realidade. Entre mortos e feridos, sou mais um sobrevivente, vítima do sistema que é cruel e incompetente, que te escraviza, te controla de qualquer maneira. A solução pra você é te pôr numa trincheira, sem direito à moradia, sem assistência à saúde. Necessidade leva pro crime? Vê se não se ilude, não vai incorporar o papel de Robin Hood. Ou então embaixo da blusa, né, sinônimo de atitude. Vistegui na cena, chegando junto pra somar, apresentando essa ideia, se gostou pode chegar. Se liga aí parceiro, que aqui só dá nós. Favela tá no peito e o rap é a voz. Minha função é tá ligado, né, mano? Viver pro patrão e tá ligado, se os homens virem, manda bala mesmo sem medo mesmo, mano. Tenho 15 anos. Tenho 14 anos, tô 2 anos no crime, tá ligado? E nós estamos aí até o fim, mano. O governo tá agredindo pra nós, não quer dar trabalho. Pena? Se não falar onde tá o ouro e dinheiro e a pedra preciosa, joga álcool em cima. Não fala não pra ver se não incendeia. Vira tocha, pô.